Deixe-me dizer, encaro, ainda ontem ouvi o Partido Socialista dizer mal e dizer que eu, um homem eleito pelo Partido Socialista, acho que o Sr. Ministro está no bom caminho e está a resolver muitos problemas dos territórios de baixa densidade, está a resolver um problema também da Oliveira do Hospital e, por isso, nesta fase, encontro-me solidário com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Então, Ministro do Ambiente. Da tarifa única que era muito reclamada aquilo, por Oliveira do Hospital. E a Oliveira do Hospital foi sempre uma voz ativa nisto e veio concretizar, até de muitas reuniões, havia vários caminhos para caminharmos. Eu não sei se este é o melhor caminho ou se é o pior caminho. O que eu sei é que este Sr. Ministro, Jorge Moreira da Silva, pelo menos encontrou uma solução e teve coragem para encontrar uma solução, o que outros no passado não tiveram. E por isso a mim é para as me registar e como eu digo, e reafirmo muitas vezes isto, há quem às vezes acha que um Presidente do Município é opositor ou por ser eleito de partidos diferentes. Percebam que não é nada disso. É verdade que este Sr. Ministro encontrou um caminho que era diferente de outra proposta muito interessante que tinha a engenheira Dulce Pássaro, quando era ministra, que era através de um fundo, que os outros, que também havia esse equilíbrio tarifário. Havia aqui vários caminhos. Este Sr. Ministro caminhou por este e eu congratulo-me e dou-lhe os parabéns, sobretudo pela coragem política, porque os grandes lobbies não querem esta solução, como nós percebemos. Obrigada, Presidente.